798-83 a bordo. 3 horas, alterna galeão, próximo ataque. Tente, bate o Índia, reporte pronto, ponto, espera ajuste no zero no meio, é 5898. Motores ataques, reporte, Índia, ajuste no zero no meio, vai reportar ponto, espera, 5898. Web 6749, decolou 02, chame o controle 1208, bom voo. 408, objeto 6749. Controle, boa, Webjet 6749. Webjet 6749, contato radar, sobe para 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar Leda ou Bridge, ou da EL? Web 6749, autorizado Leda. Leda na Pro, Webjet 6749, muitíssimo obrigado. E o 5973-2000, Duna, o ajuste 1016, reporte estabilizado, Samitra LS. 2000, Duna, reportaria estabilizado no INS, 5973. Confirmando o ajuste 1016, 5973. Confere. Web 5898, a linha decola no zero, vento 030 graus, 02 nós. Eu de decolagem, Web 5898. 8, o navio 8 decolou 08, chame o controle 1208. 208, bom dia. E o 5973 confirma a proa? A proa 060. Gente, voando Duna, 2000, reporte estabilizado. Gente, voando Duna, reportarei estabilizado, efeito para 2000. Salvador de Pátria, good morning, Webjet 5898-2000. Objeto 5898, radar contact with the Patrick, climb for level 340, dial the Patrick. On dial 340, 5898. India, reporte pronto no ponto, espera ajuste no 0 no meia. No 0 no meia, India, reportará pronto, 57 no 7. Any change heading, leda position for 5898? Clear dial. Dial, thank you. Web 5717, a linda é coluna 0, vento 030 graus, 03 nós. Coluna 0, 9, chama Recife, 13325, alternada 1251. 13325, bom dia, Luan. E o 5973 estabilizou? Afirmativo, no momento. Completa sinal torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sente, continuando na aproximação, aguardando pista livre, tem baixo travado. O Rio 5973. Rio 5973, vento 030 graus, 02 nós, livre pouso, pista 110. Livre pouso na 110, 5973. 5717, decolou 112, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle, Webjet 5717, decola. O objeto 5717, contato radar, sobe para 340, perfil da EL. 340, da EL. Então, 3517, identifica, chegada Bonf, da presente voa Bonf, descendo para 4 mil pés, ajuste 1016. Web 5898, call Recife 1-3-3-2-5-1-2-5.1. 3-3-2-5-2-5-1, Webjet 5898, bom dia. Rio 5973, solo zona 4, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 09 do pátio 3. Rio 973, copiou a torre? Afirmativo, foi cotejado Alfa, Kilo, pátio 3. Ok, Rio 5973, cheque equipamento, por gentileza, a primeira transmissão só recebi a portadora, ok? Agora é entrecortado, obrigado. Mantenha para sequenciamento, Rio 5973. Do Rio 5973, por gentileza, 1234. Então, 3517, da presente voa Pelô, mantendo 250 mais. Web 5717, chama Recife, 13325, alternado 1251. 13325, alterna 1251, 5717. Alamodoro Control, American 980, passing 200 for 110. American 980 is called cadence, clear Amman arrival, distance flight level 050. No 804, identifica a chegada Golf, desça para o 0620. Então, 3597, mantendo 250? Mantém 250. Gente, desça para 2000 pés, ajuste chão no 016, então 3517. 2016, 3517. De Duna, tem condições de interceptar e completar final? Está livre LS, Plutão 3517, reporta estabilizado. Indicada. Reduza para 250, gol no 804, segue com o número 3, aeronave que precede na aproximação, é um Boeing 757 da American Airlines. America 980, descend 3,000 feet, runway 10016. Say again the altitude. 3,000 feet. 3,000 feet, 1016. Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, prossiga. Por gentileza, apenas a saída prevista, Guarulhos, da Pedro 10. Prevista saída da Elê da Bridge. Muito obrigado. Ono 995, identifica a chegada bom, desça até o 050. Tatiano 5, identifica a chegada BOF, desce ao 060. Estabilizado, 371. Então, 3517, chama Torre 1186. Correção, 118.95, então 3517. 1895, 3517. Voo 897, identifica, chegada BOF, confirma indicada. Descendo até o 080, voo 897. America 980, descend 2000 feet, runway 10016, clear final, report established, localized. America 980, descend maintain 2000 feet, 1016, clear the approach, report localizer. Realizado pouso pista no 03517. Redução 2, 109.